É festa na favela, pode ficar de boa, só não pode mexer. É festa na favela, porra, tem pra todo mundo, só não pode mexer. Eu quero ouvir você. Deixa, oi, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar, vai mãe, vai mãe, vai mãe. Então deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de Adelson Pagodão gravando um. Olha o suíno. É festa na favela, pode ficar de boa, pode mexer. Desce Deus, o mural de Ibi Coala. Tem pra todo mundo, só não pode mexer com a mulher do vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher. Então deixa ela passar que ela é mulher. Deixa ela passar, vai mãe, vai mãe, vai. Deixa ela passar que ela é mulher. Chama na sua vida que ela é mulher. Deixa ela passar que ela é mulher. O novo Paulo.